Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Começando no versículo 17, diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pare, por gentileza, vamos entender. Mais uma vez eu volto, irmãos, nessa tecla chamada arrependimento. Desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas é muito importante que você receba a mensagem. É o que Deus colocou no meu coração para transmitir e é o que eu vou transmitir. Paulo, ele reúne as pessoas que com ele também fazia obra em Éfeso e ensinou, lembrou aquelas pessoas sobre aquilo que Jesus havia mandado que eles fizessem. E em resumo, duas coisas que Paulo procurou enfatizar no coração deles e que Deus também procura enfatizar no nosso coração: arrependimento e fé. Como ele fala no versículo 21, na minha tradução traduz arrependimento por conversão. Diz assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus. Tem tradução atualizada, traduz como arrependimento. A conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Dois fundamentos importantíssimos, irmãos, para a igreja de Cristo. Já aprendemos, irmãos, a importância do arrependimento, que muitas pessoas ainda não foram atendidas. O céu parece de bronze para essas pessoas, porque não houve o arrependimento sincero. Aprendemos que são as nossas escolhas, as nossas decisões, que geram situações na nossa vida. Boa parte dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, foram gerados pelas decisões erradas que tomamos, pelas escolhas erradas que fizemos. E nós precisamos entender isso. O arrependimento, irmãos, sincero, é que pode mudar a situação. Não importa a igreja que você esteja, você pode estar hoje aqui, você pode sair dessa denominação e ir para uma outra denominação que você considere melhor do que esta, e depois mudar daquela outra denominação e ir para uma outra que você considere melhor. Você nunca será plenamente abençoado se você não se arrepender de verdade. Tem que existir o arrependimento sincero. Há pessoas que, apesar de estarem na igreja, ainda não se arrependeram de verdade. Ainda lembram e praticam as coisas erradas, ainda sentem saudade das coisas que fizeram. A Bíblia nos dá um exemplo que já é conhecido nosso, o exemplo do próprio Adão. Nós sabemos que a decisão errada de Adão e de Eva gerou o sofrimento que hoje nós estamos enfrentando. Satanás, ele foi ganhando força à medida que o homem encontrava desculpas e não se arrependia. A oportunidade de arrependimento sempre surge. Deus procura sempre pela palavra nos levar ao arrependimento. Mas depende de nós. É algo que Deus não pode fazer por nós. É algo que nós temos de fazer. Quando Adão e Eva pecaram, como a palavra nos mostra, o Senhor veio ao encontro de Adão e de Eva. O Senhor procurou, irmãos, levá-los ao arrependimento. Procurou, ainda perguntou: comeste vós da árvore que ordenei para que não comesse? Adão poderia simplesmente dizer assim: Senhor, eu comi, eu fui falho, eu errei. Mas a verdade é que ele não confessou porque ele não se arrependeu. A confissão, irmãos, é um sinal do arrependimento. Quando a pessoa, ela verdadeiramente confessa, é porque ela se arrependeu. A pessoa que é descoberta, ela pode até se arrepender futuramente, mas naquele momento que ela foi descoberta, não significa que ela tenha se arrependido. significa que ela teve remorso, significa que ela está com medo das consequências do ato pecaminoso que ela cometeu. O arrependimento, irmãos, sincero, para quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, ela confessa. Adão se justificou. Na realidade, ele colocou a culpa em Deus e na mulher que Deus havia dado a ele. Quando Deus perguntou, ele disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Há muitas pessoas que fazem a mesma coisa, culpam a Deus. Ah, eu fiz isso porque Deus ainda não me abençoou, porque um milagre ainda não aconteceu. Não houve um arrependimento sincero. A mulher, por sua vez, colocou a culpa no diabo. Foi o diabo, foi a serpente, ela me enganou. E muitos de nós cometemos o mesmo erro. Às vezes colocamos a culpa no diabo pelos nossos pecados. Não, o diabo que é o culpado. O que você precisa entender, sim, que o diabo é o causador do sofrimento. Mas o diabo, ele não pode obrigar você a pecar. Ele vem com as tentações. Ele tenta seduzir você e levar você ao erro, ao pecado. Mas ele não tem poder, ele não tem força, ele não tem capacidade de lhe obrigar a pecar. Ele não pode fazer isso. Nós pecamos porque aceitamos a sugestão do diabo, mas ele não pode nos obrigar a pecar. E a única coisa, irmãos, que pode mudar aquela sentença, que pode impedir o inimigo de concluir a obra na vida daquela pessoa, é se ela se arrepender de verdade. Tem que existir o arrependimento. No segundo livro de Crônicas, como já conhecemos, abra lá por gentileza, no capítulo 7, deixa marcado o livro de Atos, que depois nós vamos retornar. Segundo Crônicas. O capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, o capítulo 7. Quem encontrou, diga graças a Deus. Em resumo, Salomão construiu um templo ao Senhor. Qual era o objetivo daquele templo? O objetivo era ter um referencial, um lugar onde o povo pudesse buscar a Deus, onde o povo pudesse se achegar a Deus. E no momento em que ele estava consagrando o templo, Salomão fala uma série de coisas com Deus, pedindo a Deus que quando espada, quando fome, enfim, quando o mal se levantasse contra seu povo, aquele povo, naquele lugar, buscaria a Deus naquela casa. Pediria a ele o socorro. E Salomão estava intercedendo, pedindo: Senhor, que o Senhor ouça o clamor do teu povo. Que o Senhor atenda ao pedido do teu povo, quando o teu povo vier a esta casa em busca de socorro. A resposta de Deus a Salomão, no versículo 12, diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifícios. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, o versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste muita atenção. Deus está falando com Salomão, respondendo a Salomão, mostrando para ele que se o sofrimento, se o mal viesse contra aquele povo e atingisse aquele povo, o mal não estaria atingindo aquele povo por acaso. O mal estaria atingindo aquele povo porque havia ali uma condição, havia uma legalidade. E se o povo, mesmo que fosse aquela casa, mesmo que buscasse, clamasse a Deus naquele lugar, mas se não houvesse o arrependimento, ele não poderia fazer nada por aquele povo. É isso que ele está dizendo no versículo 14. Se o meu povo, é a condição estabelecida por ele, o povo que chama pelo meu nome, se humilhar, não é isso, pessoal? E orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos. A palavra converter-se aqui também significa arrepender-se dos maus caminhos. Ele disse: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que existir o arrependimento, querido. O Paulo reúne ali os servos de Deus para trazer esse entendimento ao coração deles. Duas coisas necessárias: arrependimento e fé. Aprendemos, vimos na semana passada na palavra de Deus, os efeitos do arrependimento. Abre em Lucas, por gentileza, rapidinho. Aprendemos que o arrependimento sincero, ele abre os céus para nós. Vimos que o arrependimento faz com que o Senhor venha ao nosso encontro, como foi no caso do filho pródigo. O pai correu em direção a ele. Vimos que o arrependimento sincero restitui aquilo que a pessoa perdeu, como no caso de Manassés, que recuperou o seu reino, como a palavra nos mostra. Tudo que Manassés havia perdido foi restituído. Deus restituiu, ele voltou para o trono. O Manassés, quando voltou para o seu reino, ele mudou completamente o comportamento. Ele tirou os ídolos, as imagens, mudou. Mostrou que realmente estava arrependido. É isso que nós precisamos mostrar. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, Jesus ele nos conta três parábolas. Não precisa ler, só vou ler alguns versículos principais aqui. E nessas três palavras, o Senhor Jesus ele procura nos mostrar, irmãos, sobre o arrependimento, a importância do mesmo e o que ocorre. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Ele conta que haviam 100 ovelhas e uma se perdeu. E o pastor então deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela que estava perdida. Esta parábola fala de arrependimento. No versículo 7, Jesus diz assim, Lucas 15, o versículo 7. Estava em João. Ele diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha o que ele está dizendo. O arrependimento, irmãos, gera alegria nos céus. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós alegramos o coração de Deus. E o que que a Bíblia fala em Neemias? A alegria do Senhor é a nossa força. Em seguida, Jesus conta uma outra parábola. Ele fala que uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. Esta mulher varreu a casa, acendeu a candeia, fez de tudo até encontrar. E quando ela encontrou, ela se alegrou com os vizinhos, com as amigas. Aí no versículo 10 ele diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nessas duas parábolas, ou melhor, nessas três, porque em seguida ele fala do filho pródigo, que recebeu o que tinha, que era dele por direito, e depois deixou a casa do pai. Nessas três parábolas, o Senhor fala da ovelha, de seu pastor, não está falando daquele que não era ovelha. Estava falando de uma dracma que pertencia a alguém e daquele que era filho. Ele está se referindo ao povo dele. A pessoa que mesmo depois que se converteu, ainda andou por um caminho errado, tem que se arrepender de verdade. E se não houver o arrependimento, irmãos, sem arrependimento, o pecado permanece. E se o pecado permanece, a condenação também. Enquanto a pessoa não se arrepender, aquele sofrimento permanece. Tem que existir o arrependimento sincero. Volta para Atos, por favor. O capítulo 20. Atos dos Apóstolos. Arrependimento, irmãos. Arrependa-se de verdade. Boa parte dos problemas, as dificuldades que enfrentamos, irmãos, nós enfrentamos por causa das escolhas e das decisões que nós tomamos. Foi o que deu ao inimigo a condição, a legalidade nos oprimir. Arrepender-se dessas escolhas, dessas decisões, dá a Deus a condição de remover a condenação, a sentença, a maldição que o inimigo trouxe sobre a sua vida. Arrependa-se. Paulo falando aqui no versículo 21, volta ao versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, arrependimento, né? E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa muito importante após esse arrependimento é a fé. Desculpe se eu vou ser repetitivo, mas é necessário. Nós sabemos que a fé, irmãos, é o resultado daquilo que entendemos pela palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é o entendimento da palavra que produz a fé no nosso coração, aquilo que nós ouvimos e entendemos. E é interessante que é pela palavra que Deus produz também o arrependimento, que nos convence. Aquilo que você ouve, que convence a você do erro, da falha, que gera o arrependimento, também gera fé em seu coração. E é através desta fé que somos abençoados. É através desse entendimento que Deus plantou no nosso coração. Precisamos, além de manter esse arrependimento no nosso coração, precisamos manter a fé que a palavra gerou no nosso coração, que também nos fez nos arrepender daquele pecado. Sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Paulo diz que sem fé, não sei se Paulo, mas quem escreveu a carta aos Hebreus 11, no capítulo 11, no versículo meia dúzia, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que, pastor, sem fé é impossível agradar a Deus? Talvez alguém diga, não, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que os olhos não veem. É verdade. E pela fé somos abençoados. Mas por quê? Por que que nós não podemos agradar a Deus sem a fé? Por que que nós só somos abençoados pela fé? Porque no momento em que a pessoa pecou, irmãos, no momento em que ela desobedeceu a Deus, aquele pecado, irmãos, gerou um distanciamento. Lembrando do exemplo de Adão e de Eva. Antes do pecado, Adão e Eva tinham uma comunhão tão íntima com Deus, eram tão próximos a Deus, e a Bíblia mostra que eles andavam lado a lado com o Senhor. Adão, ele conseguia ouvir a voz de Deus, como você ouve a minha voz nesse momento. Adão conseguia sentir a presença de Deus, como você sente a pessoa que está do seu lado. Mas quando Adão pecou, Adão e Eva, eles se afastaram de Deus, se distanciaram. O pecado que Adão e Eva cometeram gerou uma distância entre eles e Deus. Agora, após o pecado, Adão já não conseguia mais ouvir a Deus como antes. Ele já não conseguia mais sentir a presença de Deus como antes. E à medida que o tempo foi passando, esse distanciamento foi aumentando. Ele foi se distanciando cada vez mais. Nós já aprendemos sobre isso. Quanto mais longe o homem foi ficando, mais difícil, irmãos, o homem foi ouvindo e entendendo a voz de Deus. Se tornou difícil para o homem. E quando a palavra vem através de alguém e gera o arrependimento no nosso coração, esse arrependimento, uma vez que a pessoa volta atrás, desiste do pecado, muda o comportamento dela, esta mesma palavra produz a fé. E esta fé, irmãos, ela encurta esse caminho, essa distância. Esta fé na palavra, esta fé no verbo, em Jesus, faz com que você se aproxime de Deus. Por isso que ela é importante. Por isso que nós precisamos mantê-la no coração. Paulo, ele diz que combateu o bom combate, concluiu a carreira e guardou a fé. Não perdeu em momento algum. Nós não podemos perder a nossa fé, irmãos, em Cristo. O interessante é que nós cultivamos a fé para sermos curados, o que não é errado. Só somos curados pela fé. Cultivamos a fé para sermos prósperos, não é errado. Somos abençoados financeiramente pela fé. Mas muitos estão perdendo a fé em relação à salvação. A pessoa se arrependeu para ser salva, mas ela não mantém a fé que gerou esse arrependimento no coração dela para ser salva, ela não mantém seu coração. Há pessoas que têm fé para receber um milagre de Deus na sua vida profissional, mas ela não tem fé hoje para a salvação. Ela não espera a salvação em Cristo. Alguns nem acreditam mais na salvação em Cristo. Nem tem mais esse desejo da salvação em Cristo. E o Paulo, falando aqui ao povo naquela época, pelo menos aqueles que serviam a ele, ele trouxe aquelas pessoas justamente para falar sobre esse assunto. Meu irmão, mantenha a fé em seu coração. Cultive a fé que gerou o arrependimento para que você se arrependesse, se convertesse para ser salvo. Mantenha esta fé em seu coração. Porque é através desta fé que você vai ser salvo. Há muitos que são curados, que são libertos, estão prosperando, alcançaram fé para isso, mas ainda não estão mantendo a fé para a salvação. O justo, ele vai viver da fé. Não há outra forma, irmãos, de vivermos, de nos mantermos de pé diante de Deus em santidade, sem a fé. Se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. E em seu coração? Ainda existe a fé para a salvação? Se Jesus voltasse neste momento em que nós estamos aqui na casa dele, você seria salvo? Não precisa me responder. Você crê realmente que você seria salvo? É essa a questão, querido. Se perguntássemos, você crê que Jesus pode lhe curar? Com certeza, talvez você diria que sim. Mas em relação à salvação? Se ele viesse agora, você tem certeza? Porque fé é isso. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que os olhos não veem. Se ele vier agora, você tem certeza que você vai ser salvo? Sim ou não? Responda a você mesmo. Se houver uma dúvida, por menor que seja em seu coração, você está em perigo. Você precisa rever isso e começar a alimentar a fé em seu coração. A fé que gerou arrependimento, que fez com que você se convertesse e entendesse que Jesus é o único caminho para a salvação. Renove essa fé antes que seja tarde demais. Amém? Fiquem de pé, queridos, por gentileza. Somos salvos pela fé, querido. O interessante é que uma pessoa pode ter fé para ser curada, mas ela pode não ter fé para ser salva. Ela pode ter fé para prosperar, mas não ter fé para ser salva. Ela pode ter fé para expulsar demônios, mas não ter fé para ser salvo. Por isso que Jesus falou que no grande dia muitos, em outras palavras, né, serão surpreendidos. Quando alguns se colocarão diante dele dizendo, Senhor, mas no teu nome eu expulsei os demônios. É preciso fé para fazer isso. É preciso fé no nome de Jesus para expulsar os demônios. Mas Jesus disse que vai dizer, eu não te conheço. Você tem fé para ser salvo? Você tem fé para ser salvo? Se Jesus voltar agora, você tem fé para ser salvo? Você crê realmente na vida eterna? Que depois que morrermos aqui, que a morte não é o fim? Você crê realmente que existe um lugar preparado por Deus melhor do que este em que nós estamos vivendo? Você crê que a vida após a morte, para aqueles que realmente creem, será melhor do que esta? Você não precisa me responder. A pessoa que tem certeza disso, ela não tem medo da morte. Por isso que o Paulo, aqui mesmo nesse texto, ele diz no versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele tinha esta convicção no coração. Jesus está voltando, querido. E você precisa restaurar a fé em seu coração. Não apenas a fé para ser curado, não apenas a fé para prosperar, mas a fé para ser salvo. Amém? A fé para ser salvo. Você tem certeza da salvação? Comece a questionar isso em seu coração e restaure essa fé. Feche os teus olhos. Ligue o seu pensamento em Deus. Se achegue a Ele, Ele também vai se achegar a você. À medida que você vai se aproximando com as tuas palavras, arrependido, Deus também vai se aproximando de ti. Isso, amados, fala com Deus. Se achegue a Ele de todo o seu coração. Oh, aleluias. Aleluias. Nós ouvimos a tua voz, Senhor. E aprendemos nesta manhã que há pessoas que têm fé para serem curadas. Há pessoas que possuem fé para serem libertas, para prosperar, Senhor. Mas há aqueles que ainda não possuem a fé para serem salvos. E como a tua palavra se declara, o que adianta, Senhor, ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa vida, a nossa alma? Por esse motivo, nós nos colocamos diante do Senhor para pedir ao Senhor, meu Deus, que nos ajude a restaurar a fé da salvação em nosso coração. Ajuda esta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Isso, fala com Deus. Fala com Ele. Abra o seu coração para Ele, amado. Talvez em seu coração não exista esta fé para a salvação. Talvez ainda exista no seu coração uma preocupação, um medo em relação à morte, medo em relação a outra vida. A palavra do Senhor diz no Salmo 116 que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, dos seus separados, daqueles que realmente se separaram para Ele. Fala com Deus agora. Restaure a fé para a salvação em seu coração. Em nome de Jesus.